Em nome da EMATER, da empresa de extensão rural, assistência técnica, no rural de Santo Antônio das Missões, nossa saudação a todos. Nós, diferentemente das outras apresentações, vamos tentar, juntamente com o prefeito municipal, pecuarista familiar, fazer uma dobradinha aqui nos 20 minutos que nós temos para a apresentação. Nós vamos apresentar uma atividade que a gente desenvolve lá no município de Santo Antônio das Missões, que fica na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, no limite entre o bioma Pampa e a Mata Atlântica. Inicialmente o prefeito vai trazer algumas informações sobre o município. Primeiramente, minha saudação, meu abraço a todos e a todas, cumprimentos a todos aqui presentes, bem como a mesa, Flávio Bonato aí, técnico extensionista da EMATER, que vamos em conjunto tentar fazer uma apresentação. O município Santo Antônio das Missões, ele está no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, está na BR-285, entre São Borja e São Luís Gonzaga. Nós temos aí 533 quilômetros da capital. Também temos uma população de 12.600 habitantes, uma extensão territorial de 1.710 quilômetros quadrados, sendo o 34º município em extensão no estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos nossa atividade pecuária lá com uma quantidade aí de em torno de 146 mil cabeças de bovinos. Também temos aproximadamente 40 mil ovinos, e sem se falar em bubalinos e demais outras espécies. Também uma quantidade de 1.500 produtores, entre esses em torno de 300 pecuaristas familiares. Basicamente, hoje o município conta aí com uma associação de pecuaristas familiares missioneiros, o qual teve origem devido lá na década de 80, ter no município também os famosos, né, famosos não, mas também a constituição, né, do CIT, e ele teve uma durabilidade aí de aproximadamente uns 10 anos. Por volta de 2005, devido o próprio sindicato e também EMATER, Prefeitura Municipal, Secretaria da Agricultura, ter desenvolvido no município uma palestra onde contou aí com inúmeros produtores e, dentre estes, alguns pecuaristas familiares, onde, após isso, né, se resolveu dar seguimento numa atividade de um tipo parecido, onde a gente se começou os encontros, as discussões para os conhecimentos e também a busca de informação e de qualificação na parte técnica. Por volta de 2007, nós tivemos aí a constituição, né, da nossa associação, onde ela compreende em torno de 35 sócios, estes, todos pecuaristas familiares, onde eles começaram a se organizar, e em 2007, definitivamente, a formação da associação, né, através de estatutos e também de todo o seu regimento interno. Dali para cá, nós tivemos inúmeros trabalhos e, basicamente, acompanhado pela parte técnica, ou seja, da Secretaria ou da EMATER, onde nós tivemos vários avanços. Depois, futuramente, vocês vão poder acompanhar através dos slides. E, para nós, foi bastante satisfatório, como gestor público, que nem foi dito, e pecuarista familiar, ter feito parte desta ideia e desse trabalho. Mas, para dar continuidade às apresentações, depois, no final, estarei fazendo um depoimento como pecuarista familiar e não como gestor público, e também que fiz parte da associação, como presidente da associação. A gente vai passar aqui para o extensionista da EMATER, que vai fazer as colocações técnicas nesse sentido. Flávio. Então, nós, essa questão aí do tema políticas públicas, a gente tentou, dentro do município lá da Santo Antônio das Missões, elencar alguns fatores importantes que trouxeram assim para a melhoria da qualidade de vida dos pecuaristas familiares que lá existem, e também a permanência deles no campo, visto que, como vocês puderam observar anteriormente, a questão da agricultura de grãos, ela também é presente, tem aumentado o bioma pampa. A questão da legislação agora travou um pouquinho, a questão do licenciamento ambiental foi o que a gente observou, que para esse ano não aumentou muito, mas vejam bem que dos 1.710 quilômetros quadrados aí nós temos pelo menos 45 mil hectares de soja no município, e esse soja está todo ele implantado em áreas que anteriormente eram do bioma pampa. Mas na questão das políticas públicas, até nós, nessa imagem que a gente tentou nominar aí, elencar alguns fatores importantes que realmente fazem e têm feito a diferença para melhorar a qualidade de vida dos pecuaristas que lá residem, até porque, se nós formos observar a questão da legislação, pecuarista familiar é aquele que detém até, entre outros itens, detém até 300 hectares, porém lá no município nós temos muitos pecuaristas familiares que têm menos de 100 hectares ou são agricultores familiares pronafianos, né? Então, para eles, a política pública que a gente observa aí, a questão dos recursos públicos através da SDR, parceria com o governo do estado, aí, os FEAPERs são importantes para melhorar a infraestrutura das propriedades, questão de balanças, questão de equipamentos, né? A gente apostou no início da associação muito em capacitação, e aí depois eu vou mostrar para vocês as diversas parcerias que foram propício a isso, né, que vieram em benefício desde manhã nas falas. Eu observava, né, a importância da globalização, a importância de construir conhecimento conjunto, um fator fundamental, né, para que todos, nessa construção do conhecimento, aprendam, muita troca de experiência. Esse exemplo da associação que hoje existe no município, a cada 30 dias eles se reúnem na propriedade de um dos pecuaristas. Isso já fazem, a associação já tem mais de 10 anos, de sua existência, desde a sua formalização. No final do ano passado, a gente fez uma reunião e observou que não só as palestras ou os conhecimentos técnicos repassados eram importantes para eles, mas também como a própria conversa deles durante o encontro do dia se construía muito conhecimento. E a gente está adotando uma metodologia diferente para as reuniões esse ano e deixando eles conversar entre pecuaristas. Isso tem surgido, sim, fatores muito importantes. É, e até a observar que para esse ano a meta, né, a nossa meta lá é formar um novo grupo, né? O grupo que existe está com 32 componentes e a gente tem várias demandas, né, para necessidade dessa construção do conhecimento das pessoas. A questão da assistência técnica e da pesquisa também é um fator importantíssimo para a questão da organização. Então, aqui há algumas imagens lá ainda de 2005, 2006, quando o grupo decidiu, né, o grupo de pecuaristas familiares decidiram iniciar a sua construção do conhecimento em reuniões, né? Nós tivemos aí a questão da capacitação de técnicos e produtores, né, para o planejamento do uso conservacionista e sistêmico dos recursos naturais da unidade familiar. Com isso, formou-se multiplicadores, né, entre técnicos, produtores, das comunidades, que lá se insere do meio rural. Aqui algumas das nossas reuniões, algumas das visitas a campo, né? Uma das parceiras que a gente observa e a gente tem presente aqui, né, a Embrapa Pecuária Sul, que não só Santo Antônio, mas na micro-região de Santa Rosa, a qual a EMATER pertence, tem estado presente seguidamente. Nessa importância que a gente traz a pesquisa, a extensão rural e a educação. Então, é um fator assim, que a gente tem sempre procurado aliar esses três pilares aí para melhorar o conhecimento dos produtores. Nós iniciamos, no primeiro momento, na construção do conhecimento da questão dos solos, visto que lá no município é um solo um pouco profundo, areno arginoso, um solo muito antigo e deficiente em alguns nutrientes, principalmente cálcio e magnésio. Nós precisamos aprender, então muitos estudos foram feitos com o grupo na questão de solos, aqui em visitas feitas também aqui na Embrapa, no caso, Vi estudos nas propriedades dos produtores. Depois do solo, entender um pouco o solo, nós partimos da questão de entender a parte da vegetação. Ainda hoje, se não me engano, o Borba comentava sobre a questão de entender não só do solo para cima, mas também a questão do sistema radicular. Então, muito trabalho é feito nas propriedades dos pecuaristas, né? Muita pesquisa também com as parcerias, né? Muito estudo para entender a questão do solo, planta, água, né? E depois, mais tarde, a questão então, que entrou lá, a questão do diferimento. É que também eu vi que os amigos, se não me engano, do Uruguai comentaram Uruguai e Argentina, sobre a questão do descanso desse campo natural, o campo nativo do bioma pampa, né? De entender a importância que ele tem de ter o devido descanso para que ele possa expressar todo o seu potencial forrageiro. Porque o bovino, eu não comentei, mas a nossa abordagem ela mais situa na pecuária familiar de ovinos e bovinos de corte. A gente não trouxe o exemplo de gado de leite. Mas o bovino ele é muito seletivo. E, então, no momento que nós entendemos a importância de fazer o diferimento de piquetes, né, dar o descanso para o campo, nós temos a expressão de todo aquele potencial forrageiro que é característica do bioma pampa e é que até então o pecuarista não conhecia, porque ele, a vida inteira ele recebeu de herança aquele campo e ele tinha um pastejo contínuo. Então ele não tinha o conhecimento das plantas que ali poderiam se expressar. Nós também, nesse sentido, nós melhoramos então, a produtividade dos campos e implantamos lá 3 unidades experimentais de participação de experimentação participativa na pecuária familiar, onde aquelas unidades realmente assim, o pecuarista cedeu a área para que a pesquisa e a extensão rural estivesse presente e a partir das orientações ele ia desenvolver um trabalho na pecuária familiar. E isso foi importante porque ali a gente fazia os dias de campo, fazia as reuniões, fazia as conversas, né? E tudo isso foi um ponto sim, fundamental para que eles conseguissem aprender e a conhecer melhor o campo. Nós passamos por um período que nem passa a região aqui, talvez, ou até pior, em 2012. E ali foi um ponto assim, muito interessante, que a gente aprendeu a viver com as dificuldades, né, para melhorar a situação do nosso campo. Então, a partir daí, a gente conseguiu também acessar muitas políticas públicas, né, do governo estadual, federal. Entrou assim, as primeiras experiências de calcário, corretivo de solo em campo nativo, né? A sobressemeadura em inverno no campo nativo também foi um fator assim, que melhorou muito pelo fato de que nós chamávamos lá o bovino efeito serrota, né? Ele ganhava peso no verão, no inverno ele perdia. Porque até então os pecuaristas familiares que detinham poucas áreas de terra também não tinham muitas condições de fazer pastagem cultivada no inverno. E com essa sobressemeadura de inverno eles viram a opção de ter forragem o ano todo. E eu acho que esse exemplo do seminário é muito importante para nós, porque a gente às vezes queixa-se da nossa região, a gente viu os exemplos aí de pessoas que desenvolvem pecuária familiar em regiões que, sei lá, talvez se a gente fosse para lá não ia conseguir nem sobreviver, né? É uma situação bem complicada. Então a gente vê assim, o quanto nós temos clima, solo propício, apesar de algumas dificuldades, mas se nós entendemos a situação, nós temos esse solo com condições de progredir. Aqui nós já temos um estágio mais avançado em uma das unidades de pesquisa, ou, né, onde a gente conseguiu fazer a implantação de forrageiras de inverno. Aqui ela está desenvolvida. Aqui nós já temos um estágio de produção de sementes e maturação de azevém e aveia em cima de campo nativo. E aqui são 2 ou 3 anos depois a situação do campo. Mudou totalmente para aquela situação onde eu mostrava anterior ali, que é a mesma área onde tinha esses bovinos em 2012. Essa imagem aqui, ela já é 2015, 2016. Né? Com isso, juntando todas as parcerias que eu comentei, esse trabalho ele não fica só no município de Santo Antônio das Missões, como ele se estende para a regional Emater Santa Rosa, que abrange 45 municípios e que também tem pecuária familiar embora com extensão territorial diferente, um público diferenciado. E a gente, então, a partir dessa experiência, estendeu e nominou pelo menos três grupos, que é o grupo missioneiro, que é onde nós estamos inseridos, o grupo costeiro, né, que fica mais na costa do Rio Uruguai, lá divisa com a Argentina, que tem um gado mais zeboado, e o grupo colonial. E hoje esse trabalho de estudo em campo nativo, ele se estende então para toda essa micro-região Santa Rosa. Aqui algumas questões importantes que a gente conseguiu nas políticas públicas, melhoramento genético através de reprodutores, através da FEPAR, que é a Fundação de Pesquisa Agropecuária do Estado, questão do governo do Estado, a parceria com a Dissemina para a inseminação artificial. Adquirimos também lá para a Associação Botijões de Sêmen. Eu vou dar uma apressada aqui que o tempo já está curto. E uma das questões assim, que talvez é um dos diferenciais de Santo Antônio das Missões para os demais municípios é que a gente conseguiu construir um programa de pecuária familiar dentro do município. Então hoje nós temos o PROMIEPEF, que é um programa municipal de incentivo e estímulo à pecuária familiar, que ele dá alguns subsídios e algumas vantagens no trabalho da administração pública municipal para com os pecuaristas familiares do município. Aqui continuam alguns avanços de política pública junto com o governo do estado, governo federal e também municipal, né, melhoria na genética, aquisição novamente através de FEAPERA e junto à SDR do governo do estado com reprodutores, questão de balanças, bretes, tudo isso para melhorar, né, e diminuir a penosidade e melhorar as condições de trabalho junto aos pecuaristas familiares. Mais recentemente, então, um projeto junto à Embrapa, né, chamado Polo Excelência Genética, assim, que juntamente com a aquisição de reprodutores bovinos e ovinos de melhoria genética, nós conseguimos avançar ainda mais com alguns pecuaristas. Estamos trabalhando aqui, então, um dado mais de pesquisa, junto com a parceria da Embrapa, no chamado Projeto Polo Gen, que subsidia sêmen para nós realizar lá na pecuarista, realizar na propriedade dos pecuaristas familiares, né? No intuito, então, depois de conhecer o solo, conhecer a planta, melhorar a genética dos animais, que também durante o dia aqui eu vi comentários sobre isso. Estamos também desenvolvendo um trabalho com os colegas lá do escritório municipal da Emater, trabalhando a homeopatia, principalmente com o carrapato bovino, mas também com mosca do chifre. É um trabalho que tem nos surpreendido, né? Com os resultados, é muito interessante esse trabalho, pessoas que a gente não imaginava, assim, pessoas já bem maduras, né, que nunca tinham ouvido trabalhar e que a vida inteira foram da pecuária familiar tradicional, hoje, né, entendendo o processo da homeopatia, né, no intuito de uma produção menor custo e de uma produção mais agroecológica. O projeto Polo Gen também, ele propiciou nós avançar um pouco mais junto à Associação Brasileira de Angus e certificar os terneiros para que nós consigamos melhorar na questão do comércio, que é um fator ainda que a gente pretende trabalhar a partir de agora, organizar a comercialização dos animais, que a gente viu que é um ponto que necessita para os pecuaristas avançarem, e muita capacitação, né? Sempre que possível, capacitação lá no município, na região, com os parceiros, né? Parte de inseminação artificial, parte junto à Embrapa, que tem, como falei, tem sido bastante parceira nessa questão. A parte social não fica fora, sempre tem muito a comentar sobre a questão da parte social. E um programa que a Emater executa em parceria com a SDR, com o Governo do Estado, e o Programa de Gestão da Pecuária Familiar, que a gente está desenvolvendo junto a algumas famílias de pecuários familiares, que a gente observou assim, que não era só a técnica e a tecnologia lá na propriedade. Tem muito a se aprender de gestão. Conseguimos entrar em algumas das propriedades lá e a questão da gestão total ou geral da propriedade assim, tem mostrado quais são os gargalos lá. Pecuária familiar também, realização de feno em campo nativo, e diferimento de campo. Hoje nós temos pelo menos umas 15 áreas diferidas lá, piqueteadas, onde a gente faz observação, né, de vegetação com o intuito de aprimorar para mais áreas das propriedades. Patrulha agrícola específica para pecuaristas familiares, na parceria aí na época do MDA junto à administração municipal. Então hoje nós temos uma equipe completa, uma patrulha agrícola completa para desenvolver trabalho junto aos pecuaristas, especificamente para pecuaristas familiares, né? Todos os equipamentos necessários para trabalhar e fazer os plantios no momento certo. Só essa imagem mostra um pouquinho, nós temos problema lá também da transição ou sucessão rural, mas a gente tem visto isso com bons olhos, porque a gente está melhorando a propriedade, garantindo renda, qualidade de vida, e a gente está vendo que os filhos dos produtores, eles, não vou dizer que estão ficando, mas eles estão vendo com outros olhos, e na dificuldade do emprego na cidade grande ou no meio urbano, tem visto que no meio rural dá para melhorar e dá para garantir uma renda para sua família. Tá? O meu tempo está esgotado, mas eu pediria pelo menos mais 2 minutinhos, que o Purancy é pecuarista familiar, é membro da associação, e eu acho que é importante também ele mencionar o depoimento como pecuarista familiar. Eu sei que o tempo já estourou, mas vai dar mais 2 minutinhos. Sabe? Então tá, pessoal. Basicamente, acho que conseguimos fazer uma apresentação. E agora, que nem eu disse, né, quero deixar aí o meu depoimento. E toda essa caminhada que a nossa associação tem foi graças à sensibilidade de algumas pessoas, né, e me incluo nessas pessoas como pecuarista, que sou filho de pecuarista familiar e que sempre tive a vontade de fazer com que aquilo que é nosso, com aquilo que é mais puro, que é nos nossos campos, ter uma produtividade compatível com, às vezes, alguns investimentos altíssimos, né, que são feitos e que muitas vezes o pecuarista familiar não suporta isso ou tem um certo receio de fazer esses investimentos. Né? Então, basicamente, hoje, que eu deixo aqui tanto para a parte técnica quanto também para alguns alunos, que nos despertou essa curiosidade, nos trouxe a se desafiar, a nós juntarmos em grupos, foi o auxílio técnico hoje, né, porque o pecuarista familiar tem uma certa resistência a aceitar algumas mudanças ou algumas inovações na sua propriedade. Ele gosta mais do tradicional, mas o nosso grupo hoje, que nem foi mostrado, aí foi dito, iniciou uma caminhada, definimos que teria um número limitado de associados para te poder trabalhar mais próximo, mais em conjunto e poder fazer essa troca de experiências. Né? As reuniões são feitas nas propriedades, né? Cada produtor ele se desafia a receber os demais e abrir as porteiras da sua propriedade e mostrar a sua propriedade, tanto para que os demais, né, conheçam e visualizem, quanto também para que se consiga interagir uns aos outros, né, e tanto sugerir sugestões, quanto também elogiar, porque a gente sabe que nem todas as propriedades, né, estão e nem vão estar, e a gente está buscando sempre melhorias. Mas significativamente que a gente conseguiu avançar não só nessas aquisições e nessas melhorias, principalmente na qualidade genética, quanto hoje, né, na melhoria principalmente das nossas pastagens nativas. Né? Então, hoje o município lá tem outros grupos querendo se formar em busca dessas conquistas, principalmente dessa assistência técnica, que eu digo que é o carro-chefe para que a gente consiga desenvolver e ter uma pecuária familiar competitiva como as demais que são, né, criadas em outros sistemas. Cerro aí, deixando meu abraço, meu carinho, e muito obrigado pelo acompanhamento de cada um e cada um. Obrigado.